de semana e todos querem diversão. Outra vez na periferia é festa de novo. Faço o sinal da cruz e peço paz pro meu povo. Deixa patrão pra lá, fala besteira. Vou pra quebrada, volto só segunda-feira. Desce logo então uma gelada pra esquentar o cross, acelerar a calma. Tô afim só de sonzão, curti uns baques da hora junto com os irmãos. Na cidade cabulosa que não dorme, não dá prosa. Muito amor para os parceiros, nada de parada errada. Em qualquer canto, daqui pra frente é frevo. Cê tá ligado, depois é nós de novo. Não me amola que hoje eu não quero emprego. Só quero que dê bom, hoje eu só quero sossego. Olha a bola, olha a bola, olha a bola. Manhã, lotado mesmo, só a feira, meu divã. A batucada rola ali o dia inteiro. A mão castiga o surdo, o tantã e o pandeiro. Nessa quebrada que não dorme, não descansa. Se sindicate, mãe, então cai na dança. Que é repertório da beleza e do caos. Todos os gatos são pardos à noite na escuridão. Tristeza, tô fora. Aqui, não rola. Deixa o clima ruim, cê manda embora. Sou aprendi da vida, a rua é a escola. Eu vim de lá, eu vim pequenininho. Alguém falou, chega devagarinho. É meu estilo, é o que prefiro e respeito. É o sonho da perícia, viver só no sossego. Olha a bola, olha a bola, olha a bola. Deixa uma gelada que a minha boca tá seca. Hoje o que eu preciso é esfriar minha cabeça. Semana toda correria, um descanso eu mereço. Como dizia Tim Maia, sei, tem que correr. Não adianta andar, tem que correr pra vencer. Já sei disso, tá gravado na mente. Eu quero é férias do mundo, se é que me entende. Mundo maluco, não é piada. Ninguém tem mais tempo pra nada. Casa, trampo, trampo, casa. A gente aprende, nada é de graça. Gelada, eu tô achando que.